Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop hoje para falar de uma coisa que mexe com o proletariado revoltado desse Brasilzão, que é sobre aqueles empregos merdas que a gente já teve, aquele patrão chato, aquele cliente filha de uma puta. E aqui hoje, pra né, falar mais um pouco da labuta, do todo dia, do ônibus lotado, do metrô em São Paulo, diretamente do Fala GamerCast, ele mesmo, Giovanni. Olá, Felipe, convidados, ouvintes do Fuleiros Pop. E eu pergunto para você, caro ouvinte do Fuleiros Pop, você vive para trabalhar ou vive trabalhando para viver? Hoje eu digo que eu vivo no meu trabalho. Eu vivo no meu trabalho também. E aqui também com a presença ilustre de duas pessoas que eu amo, que eram pra ser mais, só que essas pessoas estão atrasadas pra relação. Ai, o cara que tem uma relação muito peculiar com o próprio pai, ele mesmo. Lucas. Sou eu, Lucas Matheus. Queria falar que tô processando meu pai por causa disso, meu Felipe. Obrigado. Nossa senhora! Ai, meu Deus, é trabalhar pra família. É, trabalhar pra família é foda, velho. Ai, ai. E aqui também, do meu ladinho aqui, praticamente na minha casa, ela mesmo, Lara Poliana. Que sem graça, Lara. Que foi, Lara? Tá com vergonha? Eu sei. Pior que a Lara é muito, muito tímidazinha, assim. E vamos falar mais esses sofrimentos, claro, logo após da leitura de feedbacks e e-mails. Então, pessoal, eu tô aqui hoje só pra dizer que hoje a gente não vai ter leitura de feedback porque todo mundo tava muito ocupado com seus empregos merdas e não tiveram tempo de gravar o feedback, mas nos próximos casts serão feedback, então fiquem atentos aí. E é isso aí, bom podcast pra vocês. Non più trai farfalloni amoroso. Quando eu estava na faculdade, foi o meu segundo emprego, né? Eu estava fazendo a licenciatura em geografia, já indo para o bacharelado. E aí eu fui dispensado da prefeitura, prestava serviço para a prefeitura de São Paulo. Fui dispensado e procurando um emprego e tal. Na prefeitura eu ganhava bem, assim, para a época. E apareceu uma vaga de recepcionista numa empresa de... numa assistência técnica de telefone celular. E, bem, não tava surgindo ali emprego, tá? Eu morava com meus pais, eles pressionando, que você tem que trabalhar, que você tem que trabalhar, que você tá desempregado e tem coisa pra pagar, isso e aquilo. Aceitei ir à entrevista. Aí eu dei uma olhada lá, onde é a localização da empresa, pô, e era ali na Vila Nova Conceição, área nobre aqui de São Paulo, pô, acho que se não me engano, deve ser um dos bairros mais caros o metro quadrado, né? Então vamos pra lá, vamos ver qual é do rolê, né? Chegando lá, é um escritório assim pequeno, mas tudo muito bem arrumado. Conversei, fiz uma entrevista direto com os donos da empresa, né? O A e o B, e aí eles gostaram de mim, eu gostei deles, falaram: não, que aqui você tem perspectiva de crescimento, a gente tá começando aqui agora, a gente tava em outro escritório, mas pô, você se dedicar aí, a gente vai promover você, a gente oferece curso de idiomas, tal, pô, gostei, né? Tá, aceitei o emprego. Beleza, só que era uma empresa familiar, assim, não familiar, mas em resumo, essa empresa foi aberta por uma pessoa, junto com um amigo, e o negócio começou a dar muito dinheiro, né, manutenção de celular, começou a dar muito dinheiro. E aí esse cara conheceu uma mulher, que hoje, acho que hoje é a esposa dele, e aí os três ali fundaram meio que essa empresa, só que no decorrer aí do que eu vou contar, parece uma novela mexicana, na verdade. Bem, quando eu entrei porque a empresa familiar tem disso, né, cara, tipo... O problema que eu também achava de trabalhar, não só pra família, mas de trabalhar em, tipo, antes de eu ser fotógrafo, eu era design. É, trabalhei muito em gráfica. E geralmente toda gráfica é familiar. Então sempre tinha esse problema, tipo, do filho que não quer fazer nada e acaba sobrando pra você. Do sei lá, do sobrinho do cara que tá roubando. Então tem essas paradas que você tá vendo ali acontecer, só que você não pode falar nada. Como você vai falar mal do funcionário que é, tipo, filho ou então, querendo ou não, parente do seu patrão? É muito difícil, cara. Quando eu tentei, depois de ficar de saco cheio, quando eu tentei peitar, tudo se voltou contra mim. Bem, meu primeiro dia de trabalho, eu fui pra recepção e eu trabalhava junto com uma mulher do qual eu não me recordo o nome, mas, meu, é uma víbora, nossa, assim, não confio nela, acho que nem pra nada, deixei nem pra manobrar meu carro, sei. Bem, sentando ali do lado dela, ela me explicou tudo o que tinha que fazer, tal. Eu tinha que entrar nos aparelhos, eu tinha que dar suporte pras pessoas ali, tava tudo certo, tinha uma calculadora ali do lado pra fazer as contas, tal, perfeito. Bem, como todo o moleque de apartamento, né, criado leite com perovo maltino pela mãe, a gente não tem malícia, nunca fui criado com malícia, assim, né, da comunidade, pá, entendeu? Assim, não tinha essas coisas, então pra mim da todo mundo... comunidade. Pra mim todo mundo era legal, né? Então, assim, beleza. Bem, aí depois de um mês ali fazendo minhas atividades, começou a surgir um boato no escritório de que estava o caixa... não tava batendo, o caixa da recepção não tava fechando nunca. E eu achei isso estranho, porque eu sempre conferia tudo que eu... os aparelhos que eu recebia, as notas, verificava tudo e confirmava também o que eu tinha. Então eu achei isso estranho, mas beleza. E aí o rumor começou a aumentar mais. De repente, e assim, os meus chefes na época, eles eram, tipo, sabe o Zordon do Power Rangers? eles não ficavam no escritório, eles apareciam no Viva Voz, de repente, na recepção, e assistiam a gente trabalhar de casa, né? A câmera ficava acompanhando a gente andar pelo escritório. E eles ficavam lá sentados, assistindo a gente trabalhar. Só pode. E aí, de repente, ela apareceu no telefone dizendo: ó, eu sei do que tá acontecendo, eu vou descobrir. E se eu descobrir, eu vou mandar vocês embora. Eu não aceito ladrão na minha empresa. E vai todo mundo pra delegacia. Assim, e ela desligou, sabe? Tipo os Zordon dá uma missão pro Rangers e some, acabou. Foi a quest de quem é o ladrão. Descubram quem é o ladrão. Sabe? Aí eu fiquei assustado, porque ninguém nunca me chamou de ladrão. Mas Giovanni, pode admitir, quem nunca fez um caixa 2 aí na empresa? Não, mas eu nunca fiz um caixa, acho que eu nem consigo fazer um caixa 2, eu fico com medo, sabe? Eu não posso. Ossos do ofício, cara. Então, assim, eu fiquei bem assustado, e aí eu olhei pra ela, né, que tava ali numa recepção comigo, e falei: mas o que tá acontecendo? Ela falou: não sei e tal, mas ó, você tem que resolver isso aí, hein? Você tem que resolver isso aí, hein? Porque eu não vou assumir esse BO sozinha, não. Falei: mas o que tá acontecendo? Não sei. Resolve aí. Então, assim, primeiro mês de trabalho, você já tem uma bucha ali pra resolver. Como eu tinha, assim, tem uma pessoa no escritório que sempre faz aquela amizade fraterna, aquela amizade brother. E a minha amizade era com a mulher do RH, né? Aliás, não sei como é que ela tá hoje. Mas, assim, é uma pessoa muito legal e tal. E eu cheguei nela e falei: eu não sei o que tá acontecendo, eu não fiz nada, eu não roubei nada, me ajuda. Assim, eu não quero, tudo bem, sabe, sair daqui, ser demitido, beleza, mas por roubo é humilhante pra mim. Ela falou: não, pode deixar que a gente vai ver o que tá acontecendo. Beleza, passou aí mais um mês e os meus chefes apareceram no escritório, né, cara séria e tal, chamaram a recepcionista e demitiram ela. Aí a dona veio, sentou do meu lado na recepção e falou assim: olha, Giovanni, é o seguinte. Ela não pediu desculpa, mas ela falou assim: olha, a gente descobriu que ela tava roubando o dinheiro do caixa. E você, descuidado, deixava o seu login aberto. Ela acessava o seu computador e alterava as notas. Por exemplo, o aparelho ficava pronto. Aí o cliente dava ali, sei lá, R$1.000. Ela colocava esse serviço executado na garantia. E aí ela embolsava esse dinheiro. Ou então o aparelho não apresentou defeito. Embolsava o dinheiro. Ela colocava debaixo do teclado. Isso, ela fazia tudo no meu login. Caralho. Que eu saía pra almoçar. Que, o ladrão, tipo assim, ele não pode ser burro, né? A esse ponto. Tipo, quando a polícia chegasse, ela levantei o teclado, tem lá R$1 milhão debaixo do teclado. O teclado fazendo aquela alturazinha, sabe? Nota de 50 aparecendo. Nossa, que merecia. Tipo, mano, tudo que você for fazer, por mais que seja errado, faça direito, pelo menos, cara. Roubar e deixar debaixo do lado a prova do crime. Lá no cu, velho. Ah, e nessa. Eu fiquei muito puto, porque na época, quando eu tinha saído da prefeitura, eu tinha comprado um carro. Era um Palio ano 2001. Eu adorava aquele carro. Cinza, EX. Muito bonito. E eu dei carona pra ela. Levei ela na Zona Leste, onde eu tinha uma namorada que morava lá. E, meu, eu dei carona pra ela. Ela me convidou pra ir na casa dela, lá, junto com um cara que ela morava lá. Aliás, um cara... Sabe o... Como é que é o nome? Do GTA V... o que é mais doidão? Qual que é o nome dele? GTA V. Sim, é sim. É o Michael. Bem, enfim, o cara. Parecia aqueles americanos que usam camiseta regata branca. Redneck. Era um redneck. É, assim, e o cara é mó estranho e tal, mas beleza. Então, assim, eu fiquei puto porque a gente conversava muito e tal, ela me contava as coisas também. E a minha chefe falou assim: eu fiquei puta também porque levei ela lá em casa, falava da minha vida pra ela, achava que ela era mó minha amiga, ela me traiu. Mas fica tranquilo que tá tudo resolvido. Beleza. Fiquei na recepção, veio uma outra moça. Aí eu treinei ela, ensinei as coisas, falei pra ela, ó, trava seu login, tal. Beleza. Passou o tempo, eu fui promovido. Aí eu me tornei supervisor de recepção. Então minha função era ouvir as ligações e atendimento ao cliente, né? Ver se tá tudo funcionando direitinho. Aí veio duas recepcionistas e elas ficaram até um bom tempo na recepção. E aí eu fui ali, conversava bem com as pessoas, tal. Era bem atencioso, falava bem. E aí eu fui promovido novamente. Então... eu fui promovido para teste de software. Então, o software dos aparelhos eram feitos, eu tinha que testar a ligação e liberar para o cliente. Num sábado, a recepção estava meio vazia. E, né, sábado não tem muito movimento. E uma cliente apareceu na loja. Acho que a operadora TIM, lá do shopping, mandou ela lá no escritório porque falava que a gente ia fazer o serviço na garantia. E a gente não fazia, né? Na verdade, era uma empresa como na Santa Efigênia. Era uma assistência técnica de telefone, não tinha nenhum vínculo com operadoras. E as recepcionistas, elas, assim, elas não tinham muito tato com os clientes de alta classe. Então ela veio, a gente falou, não, a gente não trabalha tal. A cliente saiu e ficou meio que na portinha, arrumando tipo a bolsa. Aí eu fui na recepção, falei, não, vocês atenderam ela bem e tal, o que aconteceu? A recepcionista, oxi! É uma maluca, doidona, mano. Chegou aqui, ó, falando que a gente tinha que arrumar o telefone dela. Mó doidona, tá maluca, é? Rapaz, a mulher voltou. É assim, a recepcionista, ela desenhou uma estrela no chão e invocou o capeta. Praticamente, ela fez isso. Essa mulher surtou, aí eu tive que ir lá, trocar uma ideia com ela, tal, organizar as coisas, tal. Deu uma enrolada nela, consegui enrolar a cliente. Beleza. Tudo feito, a minha chefe viu pela câmera. Aí tive que dar explicação pra ela, tal, tal, tal. Ah, beleza. Ó, como a gente viu que você tem boa dinâmica com o cliente, ele vai te promover de novo. Só que assim, eles me promoviam, só que não promoviam meu salário. Meu salário sempre era o mesmo. E era promovido. E na minha carteira também era a mesma coisa. No contra-cheque era a mesma coisa. Aí não é promoção. É tipo assim, é que eles estavam vendo que você tinha uma proficiência dentro da empresa, que você... Eles estavam se tornando faz tudo da empresa. Era só isso. Pelo mesmo valor. Cara, nossa, eu já fiz... Cara, eu tenho tanta história disso. Aí eu passei a, tipo, vi chamada, eu só acumular minhas funções. Aí eu trabalhei do lado de um japonês, vou chamar ele de japonês. Esse japonês, ele não era um japonês bonzinho, ele era um japonês muito filho da puta. Que se hoje eu encontro esse cara, eu não falo com ele. Mas ele... Eu sofri assédio moral nessa empresa. Então, eu tava ali arrumando um aparelho, ele falava, e aí, já arrumou? Já fez? Ó, tem coisa pra você fazer, hein? Você não vai sair daqui hoje enquanto não fazer isso aqui, hein? E faz direito, viu? Aí, tá, beleza, beleza. Tô lá fazendo, tal, rapidinho. Aí, tal. Aí, quando você faz rápido, você erra. Aí, eu errei lá um procedimento, tal. O cliente reclamou, aí ele jogou a cesta do telefone na minha mesa. Tá vendo? Isso aqui, ó, você fez errado. Você é burro. Você fez errado. Eu falei pra você fazer direito. Ó, se continuar assim, você vai ser mandado embora, hein? Você vai ser mandado embora, hein? E olha que o japonês, ele não era nem meu chefe. Ele era, tipo, amigo do dono. E assim, eu fui muito... Gente, olha, eu era muito idiota. Assim, eu tinha medo de ser mandado embora, sabe? Eu tinha medo de chegar em casa pros meus pais e falar, pai, eu fui demitido, né? Eu tinha medo disso, então não é medo, é uma vergonha justa. É uma vergonha justa. Então assim, eu aguentei aquilo. Então, Ele, todo dia, ele controlava meu horário, sabe? Aí, assim, eu comecei a ficar carregado. Daquelas... Teve um dia que choveu muito em São Paulo. E eu fui de ônibus e tal, e assim, também ali, muito sem experiência, eu devia ter levado um tênis, reserva, ou então um chinelo, ou uma sandália. Não, meu tênis encharcou. Eu tirei, como eu sentava na área técnica, não tinha contato com o cliente, eu tirei o tênis, fiquei descalço. Coloquei o tênis atrás do servidor pra, né, pra secar e fiquei lá descalço. Beleza. Aí ele chegou, aí ele falou, beleza? Bom dia, tal, beleza. Sentou assim. A primeira coisa que ele olhou foi meu pé, meu. Filho da puta, olhou meu pé, meu. Ele falou, por que você tá descalço? Eu falei, meu tênis secou. Meu tênis molhou. Isso não me interessa. Se você não vai trabalhar assim, você vai voltar pra casa. Você vai voltar pra casa e colocar... Ó, quer saber? Dane-se, tem um tênis meu lá dentro. Usa meu tênis. Eu não quero ver você aqui assim. Aí o cliente lá me chamou. Giovanni, você tá aí? Aí ele falou, se você aparecer lá desse jeito e o cliente ver, você vai embora. Eu vou te mandar embora. Vai lá colocar o tênis. Aí eu fui lá, corri, coloquei o tênis, falei com o cliente, voltei. Aí ele ficava na minha orelha. É, tá vendo? Não dá pra trabalhar com gente assim. Aí tem uma hora que eu não aguentei. Aí eu falei pra ele, cara, chega, você não vai falar assim comigo mais não. Pra mim chega, acabou. Eu quero falar com os donos. Aí ele falou, é assim? Você tá me desafiando? Sentou, aí no dia seguinte, a dona da empresa e ele falaram, vem cá. Sabe aquela persiana de sala de chefe? Que assim, você põe os dois dedinhos assim, só com o olho assim, você fala, vem cá. Vem aqui pra sala, vem aqui. Fui lá pra sala. Aí ela falou pra mim, o japonês aqui me disse que você desacatou ele, você veio molhado pra cá, pé descalço, o cliente achou ruim, e se a gente trabalhar? Olha, pra mim já chega, eu não quero mais saber de você, vai embora. Aí o que que eu fiz? Implorei pelo meu emprego. Foi um puta de um erro que eu fiz. Tal. Implorei pelo meu emprego. Aí ela falou, ela fez aquele, então tá bom. Olha, se você vacilar de novo, você vai embora daqui. E nunca mais eu quero ver você aqui dentro. Eu, não, tá bom. E continuei ouvindo humilhação do japonês. O que aconteceu? No meio desse intervalo aí, dessa linha do tempo... o japonês começou a querer reivindicar a participação de lucros do escritório, porque ele tinha aberto junto e tal. E a dona começou a ficar incomodada com isso, achando que ele ia perder o lugar dele. E o que ela fez? Monitorar ele. E ela pediu pra eu monitorar o japonês. O que ele tava fazendo? Esse cara que entrou no escritório, ele era... filho da colaboradora que trabalhava na casa dos donos. Que, meu filho tá desempregado, meu filho precisa trabalhar, isso e aquilo, tá bom, tô precisando de uma pessoa lá pra ficar monitorando a outra, eu vou chamar, pode trabalhar lá. Aí sentava do meu lado, um cara muito legal, gordalha, grande, assim, coitado do meu lado, muito feliz, conversava, tal, e aí ele ficava vigiando o cara, ele ficava atormentando a vida do japonês, mas eu ficava tão feliz, eu pedia mais. Eu falava, não, continua, humilha ele, não, provoca ele, eu quero mais, eu quero mais. E provocou, até que chegou uma hora que ficou insustentável ele lá dentro. E aí os donos chegaram pra mim e falaram assim, você quer ficar no lugar do japonês? Aí eu falei, eu quero, só que eu vou ganhar o mesmo que ele. Eu sei fazer, eu quero ganhar o mesmo que ele, senão eu não fico. Aí ele falou, não, tudo bem, topo, beleza, eu vou mandar ele embora. Aí eu falei, mas como assim, vocês abriram empresa junto, tá, amigos de infância, eu não tenho que dar satisfação pra você, você quer o cargo dele ou não quer? Aí eu quero. Pronto, peguei. Mandaram ele embora. Aí eu fiquei cargo dele, fiquei fazendo as coisas dele. Passou um tempo, eu fui promovido de novo. Aí eu mantive o mesmo salário, mas eu fui promovido a técnico de software e sei lá mais o que lá. Beleza. Então, a empresa, ela meio que fazia umas piratarias, né, assim. Tinha uns trambiques lá, tipo, você vende pro cliente um negócio com os aplicativos dentro lá, dizendo que é tudo oficial, mas não é nada, é tudo contrabando, é tudo pirateado, é tudo fake. Beleza, e cobra caro por isso. Tô lá fazendo o software e de repente chegam dois caras na recepção. E a recepção, né, tava quase fechando o escritório, faltava 30 minutos. E aí, esses caras chegaram. Eles falaram, não, eu quero conversar com o dono, ele tá aí? Não, ele não tá. E ele tava assim. Ele tava lá na sala, só que ele não queria atender. Não, porque aqui é da Polícia Civil, então você fala com ele que aqui, ó, isso aqui é uma carta, isso aqui é um PDF que nós temos, nós printamos todo o site dele, nós Essa carta aqui é uma convocação para ele na delegacia, que ele está sendo acusado de pirataria, um monte de crime lá, que teve cliente que denunciou, que processou. Bem, vai lá na delegacia e resolve. Eu falei, Cássio, tá aqui, joguei na mesa dele, ó, chegou os caras lá da civil, o negócio tá feio, cara, sabe, eu não tô com medo de trabalhar aqui. Falei, não, pode achar que eu vou resolver. Eu lembro que eu sempre atendi um cara, um delegado de polícia, eu sempre atendia esse cara. E era sempre com exclusividade. Assim, eu tinha que parar tudo pra atender esse cara. Depois eu fui descobrir que esse cara, ele passava o pano pro dono do escritório. Porque realmente tinha uma pirataria, meio que umas coisas erradas ali. E eu comecei a ficar meio com medo disso. Medo de me envolver nessas coisas. Tá. Aí, passou um tempo, aí essa polícia civil sumiu, né, do radar. E passou um tempo, e o que que aconteceu? Eu tava lá na mesa, mexendo nos aparelhos, aí a recepcionista chegava. Ó, tem esse aparelho aqui pra você fazer? Você faz pra mim, arruma ele. Arrumo. Aí, assim, todo o aparelho, quando ele entra atrás, tinha o número da ordem de serviço. Nesses aparelhos só tinha o nome da pessoa, que é o nome do dono. Aí a recepcionista me trazia aparelho, o motoboy me trazia aparelho, o técnico de hardware me trazia o aparelho, o programador me trazia o aparelho. Beleza, eu fazia. Pra mim era tudo aparelho da loja, né? Nunca imaginei que aquilo seria outra coisa. Aí a dona chegou pra mim e falou, cara, eu tô notando que a gente não tá tendo um fluxo de caixa, tá estranho esse fluxo de caixa, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, não tô na recepção, só tô aqui, não sei. Ela, eu vou investigar isso. Passou uns 3 meses, o programador liga pra mim e fala, ô Giovanni, negócio é o cara, ó, fudeu, mano, a casa caiu, rolou até polícia, ó, tô vazando, cara, tô vazando, porque, ó, eu tô com umas fitas aí pra resolver, certo? Tô vazando, cara, boa sorte aí. Eu falei, caramba, mano, o que aconteceu? Peguei o ônibus e fui pra empresa, né? Eu tinha que ir trabalhar, tava os donos e o delegado. Aí eu sentei. O delegado falou, você senta aí. Gente, isso dentro do escritório. Eu não tava nem na delegacia. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim, é que essa história tá muito longa. Essa história tá muito longa. Quer que eu encurto? Olha, eu já podia ter feito isso nos 9 minutos atrás. Bem, aí esse cara, ele me acusou de roubar os aparelhos da empresa, porque os aparelhos vinham de clientes, era competição desonesta. Tem um termo jurídico para isso, agir de má fé com a empresa. Você pega os clientes da empresa e formou ali meio que uma quadrilha entre o recepcionista, o motoboy e os outros técnicos, e eles traziam os aparelhos pra eu fazer. Só que aquilo ali eles ganhavam por fora. Então, assim, fui chamado de ladrão, que eu tava envolvido, que se caso eles descobrissem que eu tava envolvido, que eu ia ser preso, isso e aquilo. Então, assim, sabe, que empresa de merda, que empresa de lixo. A forma de tratar o funcionário e que tudo isso aconteceu comigo. No final, eu consegui provar minha inocência. Na verdade, não precisei fazer nada, né? Eles não encontraram nada que me acusasse, porém, eles contrataram pessoas que ficavam me vigiando todo dia. Eles me vigiavam a hora que eu chegava, a hora que eu saía, quando eu ia almoçar, o que eu tava fazendo, quando eu ia no banheiro. Isso começou a me incomodar pra caramba, porque mesmo eles não provando que eu não tinha feito nada, eles ainda ficavam desconfiados. Aí eu pedi demissão. Aí quando eu pedi demissão, ela falou assim, se você tá pedindo demissão é porque você tem alguma culpa. Eu falei, não. É porque, meu, vocês não sabem trabalhar, vocês são loucos, vocês são malucos. Assim, eu não quero mais trabalhar aqui, pra mim já deu, cansei. Eu não quero fazer acordo, nada, eu só quero ir embora. Dá baixa na minha carteira, eu quero ir embora. Aí eu fui. Não sei o que falar. Eu fui educado, eu ia chamar eles de fudidos. Vocês são uns fudidos, eu tô vazando. Você foi muito educado. Cara, o primeiro sinal que uma pessoa me desrespeita dentro, eu não sei ficar calado com ofensa. Principalmente em ambiente de trabalho, porque, tipo, cara, ambiente de trabalho já é um pouco, como posso falar, já é um pouco pesado já é um pouco tenso. Você já tá lá, tem dia que você só vai pra trabalhar, sabe aquele dia que você já tá no automático, você chega, faz o que você tem que fazer e vai embora e pronto, é isso? Tem dia que você já tá assim, aí você vai ainda, recebe uma ofensa, tipo, gratuita, seja do seu supervisor, seja do coordenador, seja de quem for, cara, é muito triste, saca? Teve minhas épocas de muito inferno. Eu acho que eu já passei por todos os horários que existem na empresa. Que, nossa, verdade. Você trabalhava. Você trabalhava de madrugada, né, Lara? Sim, foi a última. Meu último horário foi a madrugada e, por incrível que pareça, foi o melhor horário que eu trabalhei lá. Foi quando eu tive um pouco de paz. Teve uma época, foi assim que eu entrei, supervisora novata. Aí já sabe, né? A pessoa quer mostrar serviço, é um saco. Eu não sei o que deu nela, que ela invocou comigo. Que tudo que eu fazia, ela tinha que arrumar um trem pra me corrigir, pra ficar enchendo o meu saco. Até pra bater meta, ela me atrapalhava. Você tem uma noção. E isso influencia diretamente nela. E ela fazia isso comigo. Nossa, foi... acho que a pior época. Foi um inferno. Aí eu resolvi mudar de horário pra me livrar dela, né? Porque se eu continuasse, eu ia ser demitida por ela. E ela fez o favor de atrapalhar também minha troca de horário. Porque eu trabalhava de manhã. Eu consegui pessoas pra trocar de horário comigo. E ela foi lá e atrapalhou a troca. Porque tem toda uma burocracia na empresa pra troca de horário, né? Entrar numa fila de espera. E eu, como eu consegui gente pra trocar comigo, eu não precisaria esperar essa fila. Ela foi lá e falou pras pessoas... eu tinha arrumado duas pessoas. Ela falou pras duas que eu tinha desistido de trocar de horário. Só pra continuar ferrando com minha vida, pra mim não bater as metas, que já é difícil de bater normal. Aí ela ainda infernizando minha vida lá, enchendo meu saco, era mais difícil ainda. Eu sei que eu fiquei tentando fazer essa troca. E ela infernizando minha vida, e eu não conseguindo bater meta, e eu não conseguindo fazer o trabalho que já não é fácil. Até que finalmente eu achei uma alma boa naquela empresa. E consegui, foi o meu primeiro supervisor lá. Eu cheguei pra ele e falei, não dá. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me puxa, não sei o que você faz, mas me ajuda a trocar de horário. Eu falei com ele, acho que num mês. No outro mês, ele me puxou pra equipe dele. Aí eu consegui me livrar daquele cão, daquela mulher. Que não sei como, até hoje ela tá lá. Não sei por que milagre, porque... ferrando vidas. Todo mundo que já passou dessa mulher... reclama, fala mal dela. Não tem uma pessoa que, a não ser os puxa-saco, que sempre tem, mas não tem uma pessoa que não fale mal dela, que não reclame da gestão dela. Porque que tipo de supervisor é esse que vai atrapalhar você no seu trabalho? Que tá influenciando diretamente no trabalho dela, saca? Foi, acho que o pior história que eu já passei lá. E um pouco antes de eu sair, eu atendi uma entidade. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei nervosa. Como assim? Que eu jurava que entidade. Era... como assim? Trote. Tipo, a pessoa tava incorporada? Eu pensei que era trote, sim. Meu Deus. Não, não, é sério. Não, pera. Trote. Não, pera, realmente... Meu Deus. É sério, não, isso não é possível. É sério. Tipo, uma pessoa... Eu queria ter a gravação só pra mostrar pra vocês. A voz, tudo mudou. O jeito dela falar, o tom da voz, tudo. Cara, isso é inacreditável, velho. Eu tô chocado. Caraca. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas depois que eu atendi, eu acredito. Não, mas tipo, como que a pessoa ligou pra reclamar? Como é que foi? Ela se apresentou como Maria Mulamba. Um nome grande lá. Eu sei que o principal era isso. Muito bom. Não, pera, você atendeu a Maria Mulamba. Parece lindo. De onde ela era? Só pra deixar aqui ressaltado que acho que foi 2 dias antes, a gente tava conversando sobre isso com o pessoal lá da madrugada. Cara. Passou 2 dias, cai a ligação pra mim. Aí você vê, né? Ela se apresentou assim, eu fiquei sem entender. Eu ainda perguntei umas 3 vezes o nome dela pra... como assim, Maria Mulamba? Aí ela repetiu a mesma coisa com uma voz... com uma certa dificuldade de falar o português direito. Como se fosse estrangeiro. Aí eu, deve ser algum... sei lá, argentino, alguma coisa do tipo, sabe? Que ainda tá aprendendo a falar. Beleza. Aí ela falando, repetindo que a gente tinha magoado a menina dela. Caraca, terror, velho. Meu Deus, que terror. Eu fiquei, quê? Paralisada, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ah, ela queria porque queria cancelar. Meu Deus. Cancela? Cara, que as pessoas, cara, que as pessoas não fazem atualmente pra cancelar algum serviço de operadora, né? O cara inventa que tá recebendo a entidade, liga, aterroriza a atendente, mas conseguiu cancelar a Lara. É, eu fiquei preocupado. Rapaz. Aí ela não era titular, né? Porque era outro nome que ela me apresentou. Ela ficou repetindo Aí eu sei que fez um barulho muito estranho lá no telefone, não sei explicar o que é, tipo, batendo em alguma coisa, derrubando alguma coisa, não sei. Passou, acho que um minuto, aparece a mulher com uma voz totalmente diferente, o tom de voz, o jeito de falar, totalmente diferente. Falando comigo, ela... O que tá acontecendo aqui? Aí eu... Maria ligou pra ela sozinha. A senhora não tá sabendo? Ela... Como assim? Eu não liguei. Eu acabei de falar com a Maria. A senhora não conhece ela? Como assim? Vocês estão no mesmo telefone. Ela virou pra uma outra pessoa lá no fundo e perguntou. Não sei quem. Acho que ela falou o nome Maria. Eu não entendi direito. Ela perguntou. A Maria tava aqui? Maria ou madrinha, algo assim. Aí parece que a pessoa lá no fundo confirmou. Ela, nossa moça, desculpa. A minha idade, ela bateu aqui, você vê o tanto que vocês estão passando nervoso. Que até minha entidade me baixou aqui pra me defender de vocês. Caraca, caraca, que história, velho, que história. Mano, a entidade entrou na briga, meu. Caraca, a entidade falou, não, para de mexer com ela, pode deixar com ela. Caralho, velho, que caraca, que as pessoas não fazem, velho? Não, o que elas não fazem? A entidade fez por ela. A Lara falou que tinham áreas de saque, de retenção. Só que no caso, a retenção que eu trabalhei, o povo achava que a gente era capacho. Metia saque, problemas técnicos e mandava tudo, saca? Tinha gente que ligava, tipo assim, pra descobrir número de outros lugares. Tipo, ah, isso aí é o número da operadora X? Eu, não, é que é tal. Aí ele, não, descobre qual que é a outra. Eu falei, gente... Onde eu tô? Senhor, procurando isso... Google. Exatamente, é muito mais fácil. Só que ainda assim, a gente tinha que olhar e contar pro cliente. Tinha gente que ligava e perguntava, aí que paga boleto das Casas Bahia? Aí eu ficava, aonde que essa pessoa tirou o número pra pagar Casas Bahia aqui? E como paga boleto da Casas Bahia via telefone? Por também, telefone, né, cara? O mais triste que aconteceu foi quando um cara ligou falando que tinha perdido a casa dele pro Minha Casa Minha Vida. No começo eu fiquei meio sem entender. Aí o moço, o que aconteceu? Deixa eu te ajudar. Aí ele, não, passa pro seu supervisor. Só seu supervisor pode me ajudar. Eu falei, tá bom. Aí ele tava gravando a ligação pra usar contra. Aí eu, tipo assim, meu supervisor atendeu do headset dele, eu peguei o meu pra ouvir, que eu sou fofoqueiro. Daí ele começou a falar, não sei o que, vocês me cobraram um plano e eu nem fiquei sabendo desse plano, eu não solicitei esse plano, e agora tiraram minha casa, Minha Casa Minha Vida, e agora eu vou ter que entrar numa ação com vocês, etc, etc, e por causa desse plano que vocês colocaram, eu perdi minha casa, eu quero que vocês me mandem a ligação de que eu, a gravação de que eu solicitei esse plano. Só que, tipo, 90% do que eu atendi era venda indevida, saca? Era uma empresa terceirizada que vendia, tipo assim, alô, Felipe, você quer plano X? Aí você fala não. Aí você aperta lá o sim e coloca o plano na sua conta. Aí, tipo assim, a gente não pode, a gente tem que mandar, mas a gente enrola ao máximo pra mandar essa gravação, porque senão a gente lotava de processo. Você tá revelando que existia um trambique mesmo. Não, e tipo assim, tinha um setor nessa empresa, que, tipo assim, selecionava, que a gente registrava lá na, como se fosse uma nota de rodapé no nome da pessoa. Ah, essa pessoa aqui vai ligar pra Anatel. Aí a pessoa, tinha um setor que verificava o problema dela e resolvia pra quando ela chegar na Anatel não tinha nada, saca? Alguém que passava um setor pra passar pano pra essas coisas. Caralho, velho, caralho. Sem zoeira, mano. Tipo, corrupção total. É tipo assim, total, né? Não um pedaço nem nada. Sim. Assim... Não, mas a gente cometia corrupção também, tipo, quer dizer... Não era uma corrupção com o cliente, era uma corrupção com a empresa. Tipo, chegava, vamos supor, a gente saía 9h30, sei lá. Aí tinha umas ligaçãozinhas que durava, tipo, 16 minutos, que eram problemas técnicos que a gente não tinha o que resolver, porque a gente era retenção. A gente falava, senhor, reinicia o modem, tipo, coisa assim, e depois retorna. Aí ficava nessa bola de neve. E pau no seu cu, né? Exatamente, gente. Ou então, a gente falava, tipo assim, faltava 10 minutos. Aí ia lá, pausa banheiro, ficava 5 minutos, voltava... A pausa do banheiro nunca é 5 minutos. nunca. Jamais. É, mas é o que fazia. A última coisa que eu queria falar sobre minha experiência com telemarketing era sobre o nosso script, que era induzido a falar ele mega rápido, assim. Ah, boa tarde, meu nome é Lucas. Aí eu já puxava o ar. Tipo assim, porque eu já ia meter o rap. Aí eu falava, com esse tanana, tanana, tanana, você só paga se usar. Aí eu falava bem devagar, que aí pegava minha comissão. E tanana, tanana, tanana, só 49 centavos. Tá, tudo bem? Aí eu começava a explicar, não, moça senhora, esse aqui a senhora só vai pagar se usar, a senhora nem vai usar, então não vai chegar nada pra senhora. Ela, tá bom. Tinha umas velhinhas que falavam, você vai me atender como se você estivesse atendendo sua avó, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí, tá sério? Bom. Cancelava até fatura. Uhum. Eu era bem gente boa às vezes. Mas é isso, cara. Essa foi minha experiência muito feliz. Sempre. Às vezes até os filhos deles ligam, não sei o que, vocês enganaram minha mãe. Aí eu ficava, moço, eu não vendo nada, eu tô aqui pra resolver seu problema. Quem te enganou? Ligaram do American Express Card lá em casa, dizendo que a minha mãe, que tava enviando um cartão lá pra casa. Aí eu gritei assim, ô mãe, você fez algum cartão da American Express Card? Aí ela, não. Aí, mas por que tá mandando um cartão pra cá? Ah, não sei. Falei, moça, por que você tá mandando um cartão pra cá assim que ninguém fez? Não, mas sua mãe assinou. Falei, tá, mas você tem uma cópia então do que ela assinou? Eu quero ver. Não, não pode. Falei, mas por que você tá mandando um cartão pra cá? Ah. Ele não fez nada. Giovanni, isso acontece bastante. Bastante mesmo. O que acontece? Eu já aprendi a marotagem disso aí. Já aconteceu comigo. Eu viajo um tanto aí de avião igual o Giovanni. Toda vez eles pegam a relação da nossa família. Se tiver alguém acima de 50, 60 anos, eles vão tentar empurrar alguma coisa. Entendeu? Isso acontece bastante. Já aconteceu também exatamente com a minha avó também. Felipe, aquelas mochilas, aquelas malas de aeroporto que você tá passando, aí a moça fala... Moça, quer uma revista aqui de graça? Aí você fala, obrigado, nunca, né? Aí ela, não, então, mas se você pegar essa revista aqui, fazer assinatura, você ganha essa mala é uma boa e tal. Nossa, mas só que era revista, não é de graça? Não, não é de graça. Aí ela te embute uma assinatura. Um plano da empresa de telemarketing junto, você nem sabe. Não, tem. Sempre tem. Cara, sempre. Tipo assim, empresas de internet são assim, são bem difíceis, cara. São bem difíceis. Eu ameaçava meus amigos, eu falava, você tá na minha mão. Se você estiver enchendo meu saco, eu vou colocar um plano na sua linha e você vai ter pedido pra tirar isso daí. Nossa. Mas eu nunca fiz isso, não. Não, é só pra deixar bem... cara. Ai, cara, o Giovanni ressaltou aí empresa familiar e tal. Eu trabalhei muito tempo em gráfica. Não só em gráfica, eu trabalhei muito tempo em gráfica, que era tipo assim, pai e mãe geriam, né? Meus patrões eram casados. E os filhos trabalhavam um na arte comigo e o outro no acabamento lá, fazendo qualquer outra coisa. Mano, o que que acontecia? O que trabalhava na arte comigo, o cara simplesmente ficava mexendo no celular o dia inteiro e passava o serviço dele pra mim. E foda-se, era isso. O que trabalhava no acabamento, ficava o dia inteiro fora da empresa, porque ele já fazia faculdade, então acabava que eu tinha que fazer a arte e o acabamento. Então eu tinha que fazer tudo na empresa. E era foda, porque quando eu ia reclamar, a patroa, no caso que mais ficava dentro da empresa, ela passava o pano, sabe? Tipo assim... Ela fala, tudo que você tiver que resolver comigo, sobre a empresa, salário, essas coisas, você resolve comigo. O meu marido só cuida disso aqui dentro da empresa, já tem muita coisa pra fazer, então não precisa ficar enchendo ele com essas coisas. Porque, no fundo, ela não queria que o marido dela descobrisse que os filhos eram dois vagabundos, era só isso, saca? E nessa empresa, eu passei as piores situações possíveis. De atraso de salário, já chegou meu salário atrasar 4 meses. De clientes, os piores clientes eu peguei lá. Hoje eu trabalho para mim mesmo, eu sou fotógrafo. Eu nunca peguei nenhum cliente muito chato. No máximo modelo e tal, porque modelos, né? O Lucas e eu somos amigos de uma. São insuportáveis mesmo. Otário. Aí, o que que acontece? Uma vez, um cliente que era gay, só pra você ver, a empresa, ela não tinha um telefone da empresa, tipo assim, um WhatsApp da empresa. Então, se o cliente precisava passar uma arte, alguma aprovação, alguma coisa, a gente tinha que dar o nosso próprio WhatsApp, sabe? E a gente passava a arte pro cliente lá, e ele aprovava, e pronto, a gente tirava um print, imprimia, tá aí, o cliente aprovou, pra não ter problema, né? Pra ter uma confirmação. Só que esse cliente, ele gamou em mim, cismou. Aí ele começou a mandar muita mensagem insinuando coisas e tal. Aí eu virei pra minha patroa, olha, isso aqui tá estranho, não sei o quê. Aí ela falou, não, é que ele é homossexual, ele é gentil assim mesmo. Aí eu falei, ah, não, de boa e tal, mas não precisa dessa intimidade toda que eu não tô dando. Ela falou, não, releva, pode ficar de boa. E eu, tipo, deu quase a hora de eu sair, já eram as quase 6 horas da tarde, eu tava fazendo um trabalho até grande pra ele, de 1000 coisas que ele pediu, tava tudo sendo aprovado, ele foi olhando um por um, eu falei, não, revisa isso pelo WhatsApp, né, mandando mensagem. Aí a última coisa ele falou, peraí que eu quero te mandar uma coisa. Aí, tipo, eu pensei, ah, deve ser mais um trabalho, mas já tá pra eu sair, vou fazer essa porra só amanhã, foda-se. E ele me mandou um vídeo. Aí, tipo assim, ué, é um vídeo. Aí eu, tipo, marotão, né, na inocência, fui lá e baixei. Cara, era um vídeo dele de 4, cuspindo um rolão da Rexona pelo cu. E enfiando, sabe? O quê? Tipo, Não. Eu acho... cara, ele simplesmente começou a se masturbar. Começou a se masturbar e, tipo, olhando pra câmera e me chamando. Falando, eu gosto de você, eu sei que você quer. Não, é sério. Ele foi assim. Tá de brincadeira. Como é que o cara consegue ver um rolo? Aqueles pequenininhos, saca? O Giovanni tá preocupado que ele tenha te mandado um. Tá preocupado de como que ele colocou. Eu tive um parecido com o Felipe, só foge um pouco do trabalho, porque eu fui numa casa de uma namorada minha e aí eu falei, ah, vou usar aqui o computador. Ah, beleza, eu tô preparando o almoço. E o computador tava lento pra caramba. Quando eu fui olhar, o torrent tava, meu, fritando o torrent. Aí, o que que eu fiz? Cliquei em um vídeo. Quando eu... Assim, essa imagem, ela nunca saiu da minha cabeça. E eu namorei ela, eu tinha 20 anos. Hoje eu tô com 31. Não sai da minha cabeça. Eu não entendi como aqueles dois homens conseguiram ficar naquela posição. Sabe, era um circo. Assim, começava num circo, aí tinha o trapezista, tinha o mágico. Você assistiu muito, né? Não, você assistiu muito, você interessou. É que... A história te comprou, pode falar, não, não, ninguém vai assim, te julgar. Foi coisa de um minuto, no máximo. É que o torrent, ele vai te mostrando meio que os vídeos picados, assim, meio que ele conseguiu fazer o download. Ah, é que ele tava baixando então tinha pedaços. Pedaços do vídeo. Era os downloads. Tá, então, assim, imagina que o cara tá assim de pé, aí ele colocou as duas mãos no chão, então ele ficou com o tronco, né, ereto, e o outro cara, ele ficou, tipo, parecendo uma borracha, e eu não entendi como eles faziam, mas eles conseguiam fazer. Eu falei, gente, aí eu gritei, aí ela falou, não, isso aqui é do meu irmão, ele tá baixando. Eu falei, gente, nunca saiu da minha cabeça essa imagem. Nunca saiu. Cara, não, sabe o que me traumatizou mais? É que ele, tipo assim, o vídeo tinha 2 minutos. Aí, tipo assim, eu simplesmente chamei minha patroa e falei, fulana, vem cá e olha isso aqui, olha que absurdo. Não tinha nem WhatsApp web na época, era só o WhatsApp mesmo. Cara, ele simplesmente pegou mel, começou a besuntar de mel o rolon, colocou de novo, engoliu tudo, velho. E depois só fez o plop, caiu, tipo, meio que cuspiu, saca? Oh, ela falou, nossa, eu tenho que falar com ele, não sei o quê. Eu tenho que internar aí, ele. Aí, tipo assim, no máximo, ela ligou na minha frente, falei, ela falou, ai, que você mandou um vídeo indevido aqui, não precisa se preocupar, a gente vai apagar. E, tipo assim, não deu problema. Não, bronca nem nada. Tipo assim, foda-se. O que aconteceu com o meu funcionário? Trauma psicológico que o cara ficou. De novo, cara, desse dia em diante eu nunca mais usei um rolon na minha vida. Assim, eu não sei, Giovanni. Não, eu tenho um rolon lá em casa. Mas agora eu tô. Nunca mais eu tô olhando pro meu desodorante aqui, eu tô. Sei lá, meu. Nossa, vai levar mesmo. O Giovanni nunca mais foi pro circo, né? Nunca mais. Não, passa na porta do circo. Não, circo nunca mais mesmo. Até hoje eu não entendi como eles ficaram naquela posição, de verdade, eu não entendi. Eu não consigo. E outra... eu não consigo. Alguém tentou, hein? Não, mas é normal. E outra situação também é dessa... E o Lucas tem várias histórias pra contar. E de trabalhar pra família, cara. Minha família teve restaurante por muitos anos e até hoje tem. Cara, eu acho que eu nunca... sofri tanto na vida quanto trabalhando em restaurante, que seja da família. Porque restaurante é um local, já é uma selva. É um local pros fracos, não é pra pessoa que não aguenta ouvir insulto. É, cara, ainda mais restaurante familiar, que todo mundo faz tudo. Então, nossa, atrasava salário. Eu já vi, tipo, parente meu se esfaquear na cozinha, tacar olho quente, nossa, porque, sei lá, um falou merda pro outro e ninguém já tava naquela situação limite. Então, cara, era cada situação, tipo, incrivelmente estonteante. E sem contar que, tipo, eu tenho só 22 anos. Fazer 23 aqui, poucos dias. Cara, eu tinha, sei lá, né, 10, 12 anos trabalhando no restaurante, então às vezes eu servia a mesa. Chegou de situação do cliente escrotizar a criança, sabe? Que tá lá fazendo, entregando, sabe? Então não tinha muito disso também. Então, de alguém que tava insatisfeito e te xingar, você é uma criança, saca? Era muito horrível. Sem contar nos salários que não existiam, que eram muito melhores. O Lucas é melhor pra falar sobre isso. Então, tipo assim, eu trabalhei pra minha família materna e foi tudo tranquilo. Foi tranquilo, eu fiquei um tempo lá, foi mais como um bico, às vezes era semana toda, às vezes só final de semana, mas o difícil foi quando eu fui trabalhar pro meu pai. Primeiramente, tipo assim, ele já tava procurando, alguma coisa pra mim. Falei, não, pai, se você conseguir achar alguma coisa pra mim, eu tô aceitando qualquer coisa. Aí ele falou, tinha um negócio top pra você. Eu falei, pronto. Já tô até vendo. Aí ele falou que, ó, você vai bandeirar pra um deputado X. Eu falei, não. Quer dizer, não, você vai trabalhar com um deputado X. Eu falei, pronto, aí. Geralmente quem trabalha com deputado, eu não sei, não deve fazer muita coisa, deve ser, tipo assim, eu não tenho experiência, não deve ser algo bem tranquilo. Aí cheguei lá, tinha uma caravana, eu fiquei, ué, o que tá acontecendo aqui? Aí eu sentei, aí falou, ah, você que é o filho do fulano? Eu falei, sou eu. Aí falou, então beleza, aqui, ó. Entregou uma bandeira, eu falei, ué, tá bom, que não sei o que eu vou fazer, não. Aí ele falou, aqui, você vai ficar bandeirando aqui, chegar a gente, você entrega santinho, etc. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, ó, posso recomendar alguém? Aí eu, já que eu tava nessa, eu levei meu primo junto. Falei, ó, meu primo também tá à toa, etc, etc. Chamou ele. Aí a gente foi fazendo, tipo assim, em tese era pra eu ficar tipo umas 4 horas, em pé, balançando a bandeira assim, chorando. Aí começou, na primeira vez foi tipo umas 2 horas pra aquecer, aí depois foi seguindo normal. Aí levaram a gente pra Trindade. Trindade ou Aparecida, não lembro. Aí, tipo assim, o ônibus deixou um grupo num lugar X e outro grupo no lugar Y. Aí começou a ir embora o ônibus, aí tipo, foi eu e meu primo pra trás, a gente começou a correr atrás dessa porra desse ônibus, fudido, balançando assim, ó, oh, moço. Aí, tipo, chegou um momento que parou, aí o ônibus contornou, passou pela gente, o motorista olhou no nosso olho e seguiu reto. Ele cagou pra gente correndo lá, gritando, moço. Até que ele para, tipo, umas 3 quadras pra frente, porque eu liguei pra mulher que tava organizando, falei, ó, a gente tá aqui atrás, moça, pelo amor de Deus, leva a gente não sabe sair daqui, a gente vai ter que pedir um Uber, vai ficar mais caro do que o nosso dia. Aí ela pegou... Ela não foi buscar a gente, ela parou, não. Parei que o ônibus pode vir, mas vem correndo que a gente tem que ir. Eu falei, não, ótimo. Chegamos lá, finalizamos todo o processo. Aí era pra gente receber, tipo assim, eram 5 dias, cada dia R$50. A gente ia pegar 250. Mas como a gente, eu e meu primo, trabalhou um dia a mais, era pra gente pegar 300. Aí no nosso contra-cheque tava o quê? 250, aí eu fui reclamar com a mulher, não, moça, tá faltando 50 aqui, né? A gente trabalhou um dia a mais. Ela, ah, não, mas isso aí pode ficar tranquilo que... Amanhã eu resolvo. Espera só essa fila terminar aqui que amanhã eu resolvo. Não, beleza. Chegou na manhã, ela fala, ah, não sei o que, tô na fazenda. Quando eu chegar, eu resolvo com um cara. O que resolvo com o salário? Eu falei, não, perfeito. Aí ela chega e fala, nossa, Lucas, kkk, tive que... falei aqui com um cara, ele disse que a gente tinha que ter resolvido no dia mesmo. Eu posso até te passar o dinheiro, mas aí eu ia ter que tirar da minha conta. Eu fiquei, ah, que pena, né? Aí eu falei, não, de boa, não precisa então. Aí passa no outro dia, eu falei, não, moça, precisa sim, tu me manda os 50 aí, qual que é seu banco? Aí ela me bloqueou, nunca mais ouvi ela. Mas aí eu falei pro meu pai, ó, pai, isso ali deu bom. Tipo, peguei um extra, deu, tá tudo certo, adiantei a mensalidade na faculdade. Aí ele falou, não, beleza. Aí passa um tempo, ele fala que precisa de mim. Eu falei, não, tranquilo, ó, você tá precisando de mim pra quê? Aliás, você vai ser minha secretária. Eu não. Ok. Aí eu pensei, ah, mais um extra, né? Aí eu então, pelo menos, pagar a pensão que ele tá devendo. Aí tá. Cheguei lá. Cheguei, eu fiquei, tipo assim, o primeiro dia, eu tava não tava de férias ainda. Aí ele pegou e falou, ó, vai ser, tipo assim, eu cheguei em casa, tipo, meio dia, almoçava, ele já me buscava. Até às 6. Eu falei, não, de boa. Vou ajudar o senhor, tô de bom grado. Aí, começou a ir, de boa. Aí eu porra, fiquei com fome, né? Falei, pai, tô com fome e tal. O que o senhor come aqui, geralmente? Ele, você tá com fome? Nossa, pensei que você nunca ia ficar com fome. Vamos comer? Eu falei, pronto. Pelo menos vou comer alguma coisa ali. Velho, tinha uma panificadora em frente. Ele foi no vizinho, que ele não conhece. Tipo assim, ele conversa às vezes pra furar o lanche dele. Falou, ele literalmente, bateu na porta, tem pão de queijo aí? Eu fiquei, meu Deus do céu, onde que eu vou enfiar minha cara? Eu cheguei na casa do homem, nem conhecia ele, e começou a... Que ó, filho, pega aqui tem café, aqui tem pão de queijo. Eu falei, não, pai, passou a fome. Não, você tava com fome, come aqui. Eu falei, pronto, coisa boa, vou furar comida do cara que eu nunca vi na vida. Aí eles jogando conversa fora, pegou e parou. Aí, não, agora eu terminei de comer, eu vou ter que voltar a trabalhar. Depois a gente conversa e sai. Na maior cara limpa, tipo, cheguei, comi, não paguei nada, tô livre. Eu trouxe meu filho pra furar sua comida e vazei. Aí a gente foi nessa... Aí chegou nas férias, né? Aí eu comecei a trabalhar lá de manhã, tipo, acordava 6 horas da manhã pra chegar lá às 7, porque ele tem que abrir o lugar. E ficar até ele decidir que chega. Aí, no final de todo esse processo, eu pensei, pronto. Não, pai, tipo assim, não durou muito não, mas eu falei, não, pai, e aí? Terminou, né? Ele, não, tá de boa, já consegui substituto. Aí eu pensei, ele pegou e falou assim, aqui, ó, arrumei um combo de sushi pra você, pra sua namorada, aí a gente fica aqui. Eu falei, tá bom, né? Se é o que tem, tá tranquilo, não reclamei. Aí eu pensei, não, pelo menos a pensão, que ele é obrigado a pagar, ele vai pagar, né? Aí eu fui passando os tempos e eu descobri que não, nem isso. Aí estamos nessa luta aqui, 8 meses de pensão atrasada, eu trabalhei de graça pra ele não pagar a pensão, ainda tive que processar ele. Trabalhou por um combo de sushi. Um combo de sushi, mano. Nossa, mas teu pai também, né? Com baixo eu cheguei. É, mas é isso, minha vida. Seu pai te resumida. Tratava como aquele brother peão da obra, assim, o parceiro. Não, sabe o que foi o melhor? Foi eu descobrir que a pensão dos meus... É eu e mais dois, dos meus outros dois irmãos tá em dia. A minha, só a minha que tá atrasada. Caramba. Eu falei, não. acho que tem algum problema. Né? É meio específico, né? Tá um pouco específico. Sim. Isso aí. Tá um pouco direto. Ah, caralho, velho. Foi tanta história de derrota, demônio. Sim. E possessão seguida que eu tô um pouco triste. Tô me sentindo a Lorena já, acho que tá fodido. Eu trabalhei numa empresa de consultoria ambiental depois que eu concluí a faculdade e todo mundo levava marmita. E agora que eu lembrei dessa história. Aí o pessoal levava marmita e o pessoal começou a perceber que tava faltando coisa na marmita. Pô, minha marmita tá faltando um pouco de carne, a minha tá faltando um pouco de feijão, a minha não tem o ovo, a minha não tem o macarrão, o que tá acontecendo? Ladrão de marmita, olha o nível, cara. E ficou assim um... Não, verdade, ó, minha ex, aliás, beijo minha ex, ela... Cara, ela me odeia, eu mandando beijo pra ela. Ai, ela trabalhava na mesma que a Lara já trabalhou aí, naquela empresa que chega dando oi pras pessoas. Aí ela direto ela reclamava, fazia o lanche dela, tipo, toda vez, fazia o lanche dela bonitinho, ela me mandava mensagem, ela, amor, você acredita que roubaram minha maçã? Amor, roubaram meu purê, amor, roubou, sei lá, a barra de chocolate que você comprou pra mim, tipo, direto, velho. Até a tipo, vasilha da marmita eles levam. Caralho. Aí a gente começou a perceber, inclusive a minha marmita também faltava. E assim ficou uns 5 dias, uma semana, 2 semanas. Aí os caras começaram a implantar pequenas armadilhas na geladeira pra descobrir quem é que tava, né, roubando comida. Então o pessoal pediu pizza na segunda à noite, porque o pessoal tinha que entregar os projetos, trabalhava até uma meia-noite por aí, e deixava na geladeira. Quando chegava ali 10, 11 da manhã, já não tava mais. Então o pessoal começou agora a monitorar quem andava ali pela região da Copa. E descobriram que era um dos analistas. Ele simplesmente trazia o Tupperware vazio e pegava dos outros. Assim, uma cara dura. Justo. E tá errado, cara. Tá errado aonde? Se trouxe vazio, tem que preencher. Não, aí o pessoal ficou indignado. Falou, não, tá errado isso, a gente vai se vingar. Aí o que que fizeram? Compraram pizza de novo e colocaram na geladeira pra descobrir que tipo de pizza ele gosta. Aí descobriram que ele gosta de quatro queijos. Não, mas que otários também, né? Não, aí descobriram que ele gosta... Cambada de otário. Eu vou comprar pizza pra alimentar o ladrão. Não, então, não, porque eles estavam planejando a vingança. Então eles compraram a pizza e descobriram... Eles compraram uma portuguesa, calabresa, e ele só pegou de quatro queijos. No dia seguinte, eles compraram pizza de novo. Só que eles fizeram? Eles levantaram o recheio, colocaram detergente de lavanderia, né? Colocou lá, fechou, colocou no micro-ondas para dar a liga, né? E colocou de novo na geladeira, dentro da caixa. Passou ali o final de semana, segunda-feira, ele chegou. Aí a gente tava todo mundo ali no escritório, né, olhando pro computador, fazendo, e a gente percebeu que ele chegou. Aí ele foi lá e colocou a pizza no micro-ondas, esquentou e começou a comer. Aí depois que ele comeu, ele sentou lá no computador e começou a trabalhar. E todo mundo olhando para ele, esperando ver o que, que vai acontecer. Aí, de repente, ele começa a se mexer na cadeira e vai no banheiro, volta, vai no banheiro, volta. Aí ele fala, ô, pessoal, tô passando mal, mano, tá foda. Aí o cara do fundo grita, é pra você mesmo, seu filho da puta. Você vai se fuder, você vai morrer, seu desgraçado. Você comeu nossa marmita, eu coloquei detergente na pizza, você vai morrer. Aí ele, filho da puta, se eu morrer, você tá fudido, você vai ver, seu filho da puta. Aí o cara saiu correndo, assim, do escritório, foi pro hospital, não sei. Aí chegou lá o gerente da área de produção, falou, beleza, vocês se vingaram dele, legal, tal. Agora eu tenho dois problemas, eu tenho o projeto dele aqui parado, e se ele der PT, o que, que eu vou falar pra família dele? E agora? Alguém aqui agora tem que fazer vai ter que continuar o trabalho dele. Ele só vocês podiam ter surrado ele na hora da saída, velho. Eu colocava laxante. Laxante ia ser boa. Ele só apareceu depois de uns 10 dias. Falou que foi no hospital, que tem que fazer lavagem estomacal, que tomou laxante. Ah, os caras não queriam saber, mas os caras falaram, se pegar nossa marmita de novo, a gente vai fazer pior. A história de empresa tem um monte, nossa, um monte de cagada que faz a empresa. Não, cagada, essa... Uma que eu trabalhei, que foi 30 dias de escravidão. Não pagaram no final? Me pagaram, mas eu trabalhei dois turnos. Não, caralho, pagaram os dois. Eu trabalhava os dois turnos, praticamente o mês inteiro. E eu não recebi esse extra porque meio que era uma combinação, digamos que interna, sabe? Uhum. Aí eu fazia pra ajudar um, ajudar outro, né? Já que eu era nova lá, né? Vamos fazer uma moral. Eu não tinha tempo de nada. Eu saía 6 horas de casa, voltava, tipo, 11 horas. Eu passava o dia inteiro lá. É um salão. Aí eu tava como recepcionista lá e eu ficava os dois turnos, o dia inteiro lá, sem poder descansar. Eu descansava o quê? Só meu intervalo de 1 hora de almoço só. Passava o dia inteiro em pé, das 6 às 10, e recebi só o salário do mês, sem os adicionais. Foi o pior mês da minha vida. Eu não tinha tempo de fazer nada. Eu acho que em estabelecimento assim, um pouco menor, isso é muito comum, cara. Tipo, eu já trabalhei em um local que eu entrava às 6, saía às 8 e ainda levava trabalho pra casa pra terminar pro outro dia, saca? Nossa, era bem comum. Estabelecimento pequeno, eles têm umas 3, 4 unidades no salão. Caralho, velho. Então, assim, é um salão grande. Eu não conhecia, porque eu não conhecia esse trem, mas é conhecido aqui em Goiânia. E eu fiquei nessa vida de escravidão um mês. Nossa. E ainda exigindo que eu tinha que estar arrumada, com a unha feita, cabelo arrumado. Tempo. Mentira, mano. Caralho. Eu não tinha tempo de fazer nada. Mas não tinha, Lara. Custa se arrumar pra trabalhar das 6 às 11? Não custa, porra. Custa acordar 5 horas só pra você se arrumar? É, porra, que isso. 3 horas da manhã existe aí pra fazer unha antes de trabalhar. Com certeza, né? E daí sempre menos. Dormir pra quê? Caralho, velho. Nossa. Nessa gráfica que eu trabalhei um tempo, cara, foi um bom tempo, aliás. Acontecia essa situação. Eu chegava muito cedo, saía muito à tarde. E, cara, o que acontecia, tipo. A gente não trabalhava no sábado, né? Então era só de segunda a sexta. Mano, chegava sábado, se meu telefone não tocasse pelo menos umas 40 vezes pra fazer trabalho do meu próprio notebook, saca? Por causa da empresa eu tive que baixar uma porrada de programa que eu não tinha antes pra fazer trabalho pra eles. Tipo, ah, dá uma força aí, não sei o que, tem que vestir a camisa da empresa e blá blá blá. E tipo, eu não ganhava extra. A minha hora de almoço não era uma hora, era meia hora. Cara, nossa, tipo, várias vezes. Tipo, toda empresa tem o horário do lanche, né? O horário do lanche era tipo, se vira, traz alguma coisa pra você comer. Durante. Durante. E muitas vezes eu não ia lanchar porque às vezes eu tava atendendo um cliente, então eu não tirava o tempo depois, sabe? O cliente foi embora, não. Eu posso tirar minha pausa pro lanche. Não, eu simplesmente... era das quatro horas até as 4h15. Cara, se eu perdesse esse time, se tivesse cliente pra atender, eu não tinha depois de novo, saca? Oi, pode falar. Não, vou falar. É porque eu ia falar que o bom do telemarketing é que, tipo, se você quer fazer alguma coisa e tá com o cliente na linha, só bota no mute e pronto. Tipo, o cliente que já vi várias vezes a pessoa, gritando. Tipo, colocar no mute no banheiro, aí depois volta. Eu conversava com os outros, tipo assim, cliente gritando, eu, tá bom, só um instante. Colocava no mute, chegava a gente de outra ilha, e aí, menina, você viu o show da Katy Perry? Eu falei, caralho, é verdade. Nossa. A gente começava a conversar, mano. Pena que tiraram o mute. O quê? Tiraram? Também que eu saí. Tirar? Caraca, isso é possível? Pelo tempo de espera, tem algo assim. Aí eles tiraram o mute porque o pessoal tá deixando o cliente muito tempo no mute. Né, Lucas? Olha só. Eu fui mesmo. Culpa sua. Eu vou ficar aí. Sua, imbecil. Eu vou conversar com meu colega do lado. Claro que é com o colega do lado, né? Exatamente. O cliente tá gritando. Eu lembro que uma coisa que minha ex reclamava muito é que você não pode levar comida, se eu não me engano. Alguma coisa assim, né? Tipo... Pra dentro da operação. Pra dentro. Aí, tipo, uma vez ela foi passar do lado do supervisor dela e ela tava com uma Ruffles dentro do blusão. Aí, sei lá, ela foi cumprimentar ele e deixou cair. Mano, ela ficou na vergonha, só que ele falou, não, pode levar, mas você vai ter que dividir comigo. Ô, Felipe. Todo mundo. Assalto também entra na pauta? Comida lá dentro. Assalto a empresa? Não, claro. Fui assaltado não... durante trabalho. Entra também? Eu lembrei agora. Que da hora, entra. Foda-se. Da hora. Eu trabalhei numa outra empresa que a gente fazia uns levantamentos, né, urbano. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, mandar lá pro Rio de Janeiro. E assim, eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, foi a primeira vez. Mas também, né? Então eu fiquei mó feliz, assim, né? Achando que ia conhecer o Cristo Redentor, achando que ia dar uns rolê e tal. Não. Você conheceu o verdadeiro Rio de Janeiro? Você não conheceu o que a Globo passa? Não, o Leblon. Aí me deram um... Aí comigo foi um evangélico também. Fui eu um evangélico. E aí o detalhe de ser evangélico, eu vou explicar mais quase no final. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro e ao invés de darem pra gente um carro, né? Dá um Uno, quadrado, sem isso filme. Não, eles me pegam um Gol G5 branco com isso filme G5. Tipo, sem calota. Nossa, cara, é pedido. Sem calota. Pedindo. Então, qual que é a minha função? Era ir nos pontos de ônibus e coletar pontos georreferenciados. Meu, como é que você vai pedir pra um cara que tá esperando o busão há mó tempo? Ô, dá licença, porque não tá pegando aqui o GPS? Só pra eu colocar aqui o bastãozinho, dá licença e tal. Aí eu tava no Morro do Tabajara. Tava no Tabajara, aí eu tava com o GPS na mão, né, esperando ele carregar. Então, tava lá carregando e eu vi um menininho descendo de bike. Ele desceu, passou por mim e subiu. Na segunda que ele desceu, já veio armado. Já veio que, ó, passa o que você tem aí. Isso aqui é um assalto. Caralho. Pode passar. Passa, neguinho. Pode passar, neguinho. Aí eu comecei a passar, né? Carteira com o GPS na mão. Na mão esquerda o GPS e na mão direita passando. Carteira, celular, os documentos e tal. Aí ele, ô, meu, eu quero isso aí também. Falei, cara, isso aqui é GPS, meu, isso aqui não tem valor pra você, meu, é da prefeitura. Ô, neguinho, eu não quero, tá vendo essa vala? Eu te jogo aí dentro. Ninguém vai saber quem você é. Me passa o GPS. Aí quando eu ia passar, passou dois carros da polícia. Aí ele correu. Aí eu dei sinal lá, desesperado. Aí o cara parou, o que foi aí, mano? Eu fui assaltado. Pô, parceiro, então vai pro batalhão, parceiro. Vai embora, rala peito. Eu falei, não, cara, eu fui assaltado, me ajuda. Rala peito, rapaz. Aí tá bom, ô Max, vamos pra delegacia, né? Entrei no carro, fomos pra delegacia. Viramos ali pra pegar a Avenida Brasil, pra me enquadrar a gente de novo. era a polícia de moto. Vai, mano, na cabeça, desce, desce, desce, desce. Eu perdeu, perdeu. Ai, meu Deus, não, meu Deus. Saí do carro. E você sem documento. Não, sem nada. Aí ele me revistou e falou, cadê o documento? Eu acabei de ser, eu tava no Tabajara, acabei de ser assaltado, eu tava com a prefeitura aqui, eu tô aqui minha ordem de serviço. Ele, eu não quero, ele pegou o papel, bateu na minha mão e falou assim, eu não quero saber. Cadê o cano? Eu, que cano? Não, cadê o cano? Eu, que cano, meu? Amiguinho, cadê o cano? Caralho, esse cara, você pediu tanto por uma bala. Você realmente estava implorando por uma bala. Ele falou assim, ó, neguinho, se eu encontrar o bagulho no teu carro, meu irmão, tu vai rodar, tu vai virar peneira, meu irmão. Aí eu, não tem nada no carro. Aí o Vangelho tava chorando já, ele já tava pedindo arrego. Aí eles revistaram o carro e encontraram o quê? O nosso, aquele repelente de pernilongo, né, de parede, muriçoca, baigon. Aí eles falaram, ah lá, os paulistas, lá, meu, aí, tudo mocinho, lá, tal. Mano, fiquei ouvindo o cara me zoar durante, sei lá, 30 minutos. Aí eu falei, pô, meu, eu preciso de ajuda, eu tô sem documento, sem nada. Ele, meu irmão, rala peito pro batalhão, meu irmão, vai pra lá. Aí eu, né, entrei no carro de novo, chegamos no batalhão. No batalhão, o escrivão lá, ô, a gente foi assaltado, quer fazer o BO. Ah, então senta aí. Eu entrei no batalhão 1 da tarde. Eu fui a ser atendido pro delegado 9 horas da noite. Aí ele atendeu a gente, aí padrão, ele, aí ele padrão. Falou, o que que aconteceu? Ah, a gente foi assaltado. Lembra o rosto humilhante? Mais ou menos. Aí ele deu pro meu colega um fichário, dois fichários, tipo um álbum de figurinhas dos mais procurados do Rio de Janeiro. Um álbum de figurinhas. Aí, olha aí, vê se você acha humilhante. Meu, eu não lembrava do rosto do infeliz. Sim, eu olhei e não achei. Aí ele olhou pra mim, meu irmão, tu tá de brincadeira comigo? Tu tá te metendo caô, meu irmão? Porra, tu não viu o cara aí, meu irmão? Tu não foi assaltado não, meu irmão? Você é paulista? Eu falei, não, cara. Sei lá, foi isso aqui. Ah, agora foi esse aqui, meu irmão. Tu tá de brincadeira comigo, tá de caô. Enfim, no final, fez o BO, liguei pra empresa. Ó, fui assaltado aqui, tô sem nada, manda alguém vir me buscar. Aí ele falou, não, você tem que ficar aí, você tem que terminar de fazer as coletas aí. Cara, eu tô sem documento, sem nada, velho. Você não tem que nem falar com a minha família. Não, eu mando um dinheiro aí pra você, eu vou mandar alguém aí. Ele mandou um cara, outro cara vindo da empresa, me trouxe dinheiro e celular. Eu tive que ficar ainda mais 20 dias lá, trabalhando, depois de ser assaltado, pra depois voltar pra casa. Pedi demissão. Mas é óbvio. Cara, uma vez aconteceu, tipo, quase a mesma situação, assim, de assalto, saindo do trabalho, eu tava saindo pro almoço. Eu trabalho numa avenida bem movimentada aqui de Goiânia, lá na 136, no setor blá blá blá. Aí, cara, uns amigos meus tinham me chamado pra almoçar num restaurante que era, tipo, 2 quadras pra frente, e a gente, sei lá, vamos de carro, por que não? Na hora que eu entrei, eu ia sentar do lado do meu amigo, né, do motorista, tava de passageiro assim. Na hora que eu sento, pego no meu celular, eu olho pela tela do meu celular, tipo assim, já tava o cano bem na minha cabeça. E o cara falou, só sai do carro. Nesse meio tempo, a gente só viu o giroflex da polícia fazendo barulho, cara, e eles correram. Aí, tipo, o meu cagaço foi, se o cara assusta e atira na minha cabeça por causa do barulho da polícia, assim, não teve, sabe, esse tempo de reação nem nada. O cara só saiu correndo, mas foi, tipo, 2 segundos que eu passei isso, porque eu fui inventar de ir almoçar mais cedo, porque meus amigos estavam me visitando no serviço. Nunca mais fiz isso também. Nossa, eu só lembro... Oi, pode falar. Falar não, é porque num raio de, acho que 1 quilômetro, já fui assaltado aqui de casa. Já fui assaltado, tentaram me assaltar umas 5 vezes. Da primeira, eu tô rindo, mas é de tristeza. Ah, Lucas, você é um sortudo mesmo, hein? Você é um cara, que me dá orgulho. Os caras tentam me assaltar, não me assalta, tipo, o meu amigo, a minha tia e os doentes estão com o meu celular. Meu amigo, uma vez, tava mexendo no meu celular, na mão dele, o iPhone dele e um celular peba que ele dá pro bandido. Qual celular que ele deu pro bandido? O meu celular. Aquele fudido. Da outra vez, chega um cara pra assaltar eu e minha tia, aí, tipo, ela tava ouvindo fone do, sei lá, tipo, ouvindo fone enquanto, ouvindo música no fone, aí pegou só o dela, aí outra vez chega um moleque de 12 anos, eu tava, tipo, sei lá, eu tinha 16, aí chega, ele tava me chamando, eu tava de fone, não tava ouvindo, aí eu peguei e só falei, ah, tipo, 12:15, aí ele, não, me passa o celular, eu fiquei meio assustado, né, sabia que era assalto. Aí eu peguei e falei, não. Aí ele, então beleza, então não anda mais aqui não. Pegou e saiu. Então não anda. Você beleza, magoou, você magoou, beleza. Isso ainda foi de boa. E se a sua namorada te abandona no meio do assalto e sai correndo com os assaltantes? Como aconteceu comigo? Eu fui assaltado por uns caras que estavam indo pro Radicais Livres. Foi o auge da minha vida. O cara roubou meu desodorante. E ele só não roubou minha sol porque tava quente. É sério? Ele falou assim, é sério, mano. Ele falou assim, você é primo do Gustavo? Eu fiquei, puta, mano, não tem nenhum Gustavo na minha família. Eu falei, não. Aí, ainda bem, porque senão a gente dá uma facada. Eu falei, puta, mano, foi a roleta russa mais rápida da minha vida. Ah. Aí ele pegou e falou assim, vocês estão indo pro Radicais Livres? Tá, eu e minha namorada. Eu falei, não, a gente tá indo pro churrasco. Ele, não, você tem como você fortalecer com 20? Eu fiquei, tipo, fortalecer o quê? Pensando, né, quando eu ia falar isso. Fortalecer o quê, velho? Crime, caralho? Eu falei, não, moço, não tem nada. Só tem sol que eu comprei. Aí ele falou, não, não quero essa sol não, e tá quente. Eu fiquei, folgado ainda. Aí ele abriu minha mochila. Ele, ah, esse aqui é aquele Old Spice? Eu falei, isso mesmo. Não, pois é, mas eu não vou ficar com o cara com arma. Isso mesmo, acertou. Aí ele pegou, passou, ele falou, não, pode ir. Eu falei, obrigado, a gente foi embora. Eu já aconteceu, Lucas, já aconteceu comigo, Lucas, de eu estar no ônibus indo trabalhar. E teve arrastão dentro do ônibus, saca? Os moleque veio e eu ainda não tinha passado a catarata. E eu tava com meu celular, tava acabando de tirar o celular de dentro da mochila, o fone, desenrolando o foninho, saca? E tinha uma menina que tava na minha frente, que ela ia passar antes na catraca. Aí eu comecei a ver aquela movimentação lá no fundo, e o motorista, foda-se, saca? O motorista simplesmente tocou com a vida. Ele tocou a vida. E dirigindo, aí eu percebi o que tava acontecendo, eu peguei o meu celular da menina e taquei dentro da lixeira. Junto com carteira e tudo. Eu peguei, taquei tudo dentro da lixeira. E, tipo, aí eu fiquei meio que pensando, nossa, será que eu esqueci alguma coisa de valor dentro da mochila? Não sei quem e tal. Mas não deu tempo, os caras pularam a catraca, aí me deram um empurrão assim. Abriram minha mochila, jogou tudo que tava no chão, que tinha dentro da minha mochila, era caderno, coisa de escola, porque eu tava indo da escola pra trabalho, e caiu minha roupa, né, meu uniforme do trabalho. Aí eles simplesmente não faziam nada, e foram na menina, sei lá, mexeram nela também, não encontraram nada, e vazaram. Só que o ruim disso é que, tipo, sabe aqueles momentos de tensão que você fica, velho, tomara que não chegue a notificação em nenhum dos dois celulares, porque vai bipar? Era, foi tipo assim, foi esses 10 segundos, porque o cara pulou a catraca e pulou de volta, né, pra fugir pela porta do fundo, o motorista não abriu da frente. Cara, o motorista simplesmente tava olhando pra frente, ele nem olhou pro lado quando o cara pulou a catraca, saca? E foi isso, o cara foi embora e a gente foi as únicas pessoas do ônibus que não foi assaltado. Do ônibus tava lotadíssimo. Lotado mesmo. A gente não foi assaltado. Aí a menina me agradeceu até e tipo, foi isso. O que aconteceu, cara? Eu fiquei um puta cagaço. Com aquele hello. Uma ex-namorada. Uma ex-namorada me abandonou no meio do assalto com os assaltantes. E ela fez? Foi. Aliás, eu vou falar o nome dela aqui. Um beijo. Um beijo. Você brigou com os assaltantes? Isso, a gente tava indo pro Parque do Ibirapuera, fica próximo da minha casa. Vocês foram trepar, não, né? Não, a gente foi, não, a gente foi caminhar, a gente foi no parque, foi. Andar, não sei. E... Não, não existe. Você vai no Ibirapuera é pra dar uma cortada. Ah, não vem com essa, não. Tá, Felipe, no seu mundo, sim, no incrível mundo do Felipe, tudo isso acontece, claro, sim, todo dia. E aí chegou dois garotos, assim, e na hora eu percebi que tinha alguma coisa errada. Porque, meu, os caras tinham tatuagem de carpa, mano, na coxa. Nossa. E palhaço com cartas de baralho no pescoço. Então, assim, alguma coisa ia acontecer. Aí o cara perguntou pra ela, né? Oi, como é que eu faço pra ir pro Cocaia? Qual busão que eu faço pra ir pro Cocaia? Aí ela tentou explicar. Naquela tentou explicar, o outro chegou atrás de mim e falou, isso aqui é um assalto, vocês não fazem nada, senão eu vou matar vocês aqui. O que que ela fez? Saiu correndo, me deixou lá. Correndo, gritando. Aí, tipo, os caras, tipo, ficaram sem graça, assim. Aí o outro olhou pra mim e falou, velho, você é um bosta, meu. Eu falei, realmente, sou nada. O cara pegou você andando e foi embora. Andando os dois. E ela correndo, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. Mano, meu Deus, cara. E você conseguiu achar ela? Eu xinguei ela pra caralho. Eu xinguei ela pra caralho. Xinguei ela pra caralho. Essa risada foi de nervoso, Lucas. Foi. Não.